Ora, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio de Jardim à Beira-Mar Plantado, um programa de música portuguesa feito na Galiza, aqui mais uma vez na Rádio Felispim, a rádio livre e comunitária de Trasancos. Ora, no programa de hoje vamos falar sobre uma jovem compositora portuguesa. Mas, antes de começar, eu gostava de dizer umas palavrinhas de apoio a toda a gente que está a sofrer diretamente os efeitos das mais recentes tempestades que estão a assolar toda a Península Ibérica, nomeadamente a região da Andaluzia, no Estado Espanhol, e também a região de Leiria, em Portugal. Da parte que nos toca, desejamos um regresso à normalidade o mais rápido possível. Ora bem, e dito isto, damos início ao programa, hoje dedicado a Maria Reis, uma das vozes mais originais da nova geração do rock independente português. Maria Reis destaca-se como cantora, guitarrista e compositora, que desde muito jovem demonstrou interesse pela música, tendo fundado a editora independente Cafetra Records, isso aos precoces 14 anos. Editora esta que tem sido fundamental na promoção da cena musical alternativa em Lisboa. Vamos começar com um dos temas mais recentes. A finais de 2024, Maria Reis gravou dois temas logo após a edição do LP Suspiro. Estas foram as canções Armageddon e Sara. Vamos ouvir a primeira. Maria Reis iniciou a sua carreira musical ao lado da sua irmã, Júlia, na banda punk Pega Monstro, onde se destacou como cantora e guitarrista. Após a pausa do projeto, em 2017, Maria continuou a sua carreira a solo, explorando uma fusão de pop, de rock e música tradicional portuguesa. Isto sempre com uma abordagem pessoal e autêntica. A solo Maria Reis lançou vários discos, mais exatamente 3 EPs e 2 LPs. Vamos ouvir agora Balúrdio, retirada do EP A Flor da Ortiga, de 2021. Eu quero que prestem atenção à letra do refrão, na qual ela faz o uso da ironia para exemplificar alguns mantras de machismo. Balúrdio. O homem é um balúrdio. Ora, Maria Reis tem várias coisas que eu adoro. A primeira coisa que chama a atenção é a sua pronúncia de Lisboa. Isso não há dúvida. É a primeira coisa que eu ouço e costumo perceber algumas coisas que ela diz, na verdade. E essa forma de comer vogais, que ela come muitas vogais, dá-lhe um caráter único para mim. Embora seja difícil de entendê-la, dá-lhe um caráter único, não tenho dúvidas. Musicalmente falando, Maria Reis presenteia frequentemente o seu ouvinte com soluções inesperadas e muito originais. Depois de 3 EPs lançados entre 2017 e 2021, em 2022 Maria Reis lança o seu primeiro longa duração, o triunfal Benefício da Dúvida. Benefício da Dúvida é o nome do disco e da canção. Ora, para fazer este programa, eu comprei alguns dos seus discos na página de Bandcamp, coisa que eu recomendo vivamente. E, por outro lado, encontrei muita informação na revista Time Out Lisboa, na qual podemos ler até uma entrevista muito interessante. Fala de coisas muito pessoais dela. Ainda nesta mesma revista, a Time Out, podemos ler que os assuntos das letras de Maria Reis não são novos. Ela expõe as suas inseguranças e ansiedades que são partilhadas pela maior parte da humanidade. Ela também aponta injustiças e recusa-se a aceitá-las. Há, sim, uma constante procura em ser uma melhor versão de si mesma. No fundo, os temas que trata podem não ser novos, mas estão abordados a partir de novos ângulos. Fiquemos agora com a espetacular Estagnação, do seu álbum mais recente, Suspiro, de 2024. Ora, e agora faço uma pergunta, como é que nós podemos definir o estilo musical de Maria Reis? Eu tenho andado a pensar muito neste aspecto que nem sequer me parece assim tão importante. Definir um estilo musical é sempre incerto e injusto, mas dá um pouco de ordem e sentido. Se eu tivesse que definir o seu estilo musical, à cabeça vêm várias palavras como punk etéreo, indie rock, alternativa, punk acústico, entre outras palavras vazias. Ora, melhor ficarmos com outro grande tema, Teoria da Conspiração, do EP A Flor da Ortiga, de 2021. Muito bem, as canções da Maria Reis têm uma característica em comum. Em cada tema temos uma nova surpresa. Ou ouvimos uma palavra que nunca fora cantada assim, ou uma solução melódica que ainda não tinha sido encontrada. Maria Reis representa o diálogo honesto entre o indie rock e as músicas tradicionais, e sempre com o pop à espreita. Este programa tem sido uma maravilha de músicas espetaculares de Maria Reis. E vamos continuar. Vamos agora ficar com um tema lindo de morrer. Soror Mariana, do EP Chove na Sala, de 2019. Estou a chorar, sendo assim. Maria Reis deu os seus primeiros passos como cantora e guitarrista no grupo punk Pega Monstro, ao lado da sua irmã Júlia. Júlia tocava bateria e Maria guitarra e voz. E assim, com esta formação tão singela, gravaram dois discos. Vamos agora ouvir um pequeno tema do seu segundo disco. São as Pega Monstro com o tema Branca, do disco Alfarroba de 2015. Grandes, Pega Monstro. Ao longo deste programa vou passar alguns temas do disco mais recente de Maria Reis, chamado Suspiro e editado em 2024. Há bocadinho ouvimos o tema Estagnação e agora é a vez de Holofote, uma canção que foi escrita de uma vez só, que começa com uma meditação sobre a violência imperialista e acaba na ideação suicida. Nesta canção vai-se ouvir a voz a quebrar e as cordas da guitarra a pesarem cada vez mais. A frase mais tocante está no final da canção, em que ela diz: eu sei que sou banal, nunca me achei extraordinária. Só gostava de ser a gaja que eu achava que ia ser com 13 anos, no quarto, a tocar só para mim. Holofote. Thank you. atiraste da ponte, pra onde é que olhava toda a gente? Que raio de merda é esta? Que raio de merda é esta? Ora, muito bem, neste espaço dedicado à análise da atualidade, com o singelo nome de Que Raio de Merda é Esta, vou-vos falar não de uma, mas de várias coisas que estão interconectadas. Em primeiro lugar, quero felicitar os portugueses e as portuguesas pela eleição do novo Presidente da República, ou, dito de outra forma, pela derrota de André Ventura, líder do Partido Chega, que é um partido fascista e racista. Mas atenção, porque lá porque tenha perdido agora, não quer dizer que não ganhe na próxima vez. Nós temos de andar com um olho, porque se ganhar como primeiro-ministro é bem pior do que ser presidente da República. O que eu defendo é que um partido com estas características, ou seja, racista, fascista, xenófobo, e que usa mentira de forma reiterada, devia ser ilegalizado. Isto é precisamente o que está a tentar fazer o advogado Garcia Pereira. Eu só espero que tenha êxito. Para corroborar isto que eu estou a dizer, que o Chega é um partido fascista, recentemente foram presos alguns elementos por pertencerem a um grupo de extrema-direita e fascista e com símbolos nazis, chamado 1143, cujo líder desse grupo é um tal de Mário Machado, que é um delinquente já, que já por várias vezes passou pela prisão. Uma das vezes até foi responsável pela morte, pelo assassinato, aliás, de Alcindo Monteiro, em 1995. Portanto, já estão a ver que tipo de pessoas é que estão aí no Partido Chega, né? Aliás, eu até acho que se devia começar por legalizar o Partido Chega em Portugal e depois fazer o mesmo no resto da Europa, até chegar ao Trump, que deve ser a pessoa mais horrível em toda a face da Terra. O Trump, além de racista, xenófobo e com pretensões de ditador fascista, também é pedófilo. Ou pelo menos é que aparenta, pois se não fosse verdade já tinha publicado os arquivos de Epstein na íntegra. E como podemos esquecer o papel de Trump no falso processo de paz para a Palestina, quando na verdade ele está a proteger Israel e a sua política de extermínio? Trump está a conseguir levar adiante o seu plano de transformar Gaza na Riviera do Oriente Médio, obviamente sem a presença de palestinianos. Como se isso não fosse maldade suficiente, no início deste ano raptou o presidente da Venezuela, roubou o petróleo desse país e agora está a asfixiar toda a população de Cuba. E depois diz que o mal é do socialismo. Enfim. Estás a ouvir Xardín a Beira-Mar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tambén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beira-Mar Plantado. Ora, muito bem, estão a ouvir o Jardim a Beira-Mar Plantado, hoje dedicado a Maria Reis, uma das vozes mais originais da nova geração do rock independente português. Agora voltamos a Maria Reis e ao seu disco mais recente, Suspiro, de 2024. De uma forma resumida, este disco é como uma terapia para ultrapassar uma relação tóxica vivida em primeira pessoa. Só que nesse disco há algumas canções que não encaixam neste tema. Ao todo, são quatro. Holofote, que já vimos há bocadinho. Há Coisas do Passado, que não a trouxe para aqui. A T-shirt, que vamos ouvir mais adiante. E O Fado do Salineiro. Uma história de exploração laboral e vingança, resumida em 4 minutos, sem gorduras nem repetições desnecessárias. Fado do Salineiro. Além da gravação de discos e concertos, Maria Reis também se dedica a fundo à Cafetra Records, editora independente fundada na adolescência pelas irmãs Júlia e Maria Reis, acompanhada assim pelos restantes membros dos Passos em Volta e Kimo Amebo. Editora esta que tem sido fundamental na promoção da cena musical alternativa em Lisboa, tendo já editado pelo menos 64 discos, segundo o que consta do catálogo. O tema que vamos ouvir a seguir pertence ao EP Chove na Sala de 2019 e tem o nome de Resquício, pois é mais um tema espetacular. Poder se ter Ora, pois é, foi o resquício e agora vamos ouvir outra canção de Maria Reis. Maria Reis, como nos consta aqui, nasceu em Lisboa em 1993, ou seja, em 2023 fez 30 anos. E no ano a seguir fez uma canção sobre esse número tão redondo. No tema 30, o quarto tema do disco Suspiro, lançado em 2024, Maria Reis expõe as suas inseguranças para as vermos e nos revermos nelas. Ela fala de ciúme e de terapia. A canção acaba com estas frases. Criança, adolescente e de repente nos 30. Perto do fim, o cansaço, o fumo. Ora, ficamos agora com a canção mais importante do álbum Suspiro. Estou a falar do tema Metadata, uma canção que fala como a música é a sua terapia para os problemas que a vida lhe coloca. Mais do que um sítio onde deitar o lixo, a música é um sítio onde recicla o lixo, onde pode separar o que vai para o papel, vidro ou orgânico. É Maria Reis com Metadata. Meu Pois é, como eu já disse antes, o LP Suspiro é como uma terapia para ultrapassar uma relação tóxica vivida em primeira pessoa. E nesse disco há algumas canções que não encaixam nesse tema. Ao todo são 4. Holofote, que já ouvimos, Coisas do Passado, que não a vamos ouvir, nem a trouxe. Ouvimos também o Fado do Salineiro. E agora vamos à T-shirt. A T-shirt fala de pornografia e da forma como uma Maria Reis se relaciona com ela. Fala também sobre o aborto e em certas liberdades que não estão assim tão garantidas como se julgava. Todas estas ideias estão descritas na entrevista que Maria Reis deu à revista Time Out Lisboa, em 2024, que eu recomendo vivamente. Ora, esta canção que acabamos de ouvir chama-se T-shirt e é uma verdadeira canção de culto, tal como a própria Maria Reis. Ora, voltamos agora ao LP de 2022, Benefício da Dúvida, para ouvir o seu tema-chave, Desaparece. É uma canção que representa a busca incansável de uma melhor versão de si mesma. Para Maria Reis, e não só, a música é uma terapia e um refúgio. A vida pode estar uma merda no que toca a relações ou a dinheiro, mas sabe que com a música pode sempre contar. A música representa uma casa, é onde se sente mais bonita e confiante, onde ela fala a verdade e onde ela é ela mesma. Vamos então, Desaparece. Destruição no desastre do menino, bebê, sumatiza. Ora, muito bem, a melhor versão de ti desaparece é Maria Reis. E para finalizar, só falta nomear os companheiros da banda de Maria Reis deste último disco. Nós temos o Tomé Silva na produção e bateria e o Francisco Couto no baixo. E é mesmo assim uma formação básica, mas muito valiosa. Só temos para mais uma canção e por isso fechamos a porta do Jardim à Beira-Mar Plantado com Sara, a canção que juntamente com Armageddon, que ouvimos ao início, foram gravadas também em 2024 num espírito pós-suspiro. Um abraço e fiquem muito bem. Fecha.